Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite. Sejam então bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Cá estamos para mais uma conversa. Juntem-se a nós numa noite em que eu vou conversar com o Paulo Ferreira, o meu convidado. Traz-nos o livro, bonito livro, devo dizer, Paulo. Está bem catita. Miscelânea de Factos Essenciais e Curiosidades Inúteis do Sr. Lubbock. Almanac que reúne um somatório de factos de todas as áreas do conhecimento, tão inúteis quanto importantes. Assim como um imprescindível sortido de quebra-gelos e desbloqueadores de conversa. E por vezes é necessário, eu devo dizer, quando recebo aqui os convidados e por algum motivo temos de fazer tempo ou porque o estúdio está ocupado e não podemos entrar logo, agora já tenho aqui o teu livro para desbloquear essas situações mais constrangedoras. Paulo, seja bem-vindo aqui às Madragoas e à Rádio Amália. Obrigado por teres vindo. Olha, antes de começarmos a falar sobre este livro, eu gostava que te apresentasses. Chamo-me Paulo Ferreira, sou gestor essencialmente na área do livro, sou programador cultural, organizando diversos eventos literários, mas também enquanto professor universitário, dou aulas da faculdade e depois sou um... Das aulas onde? Neste momento estou a dar na Universidade de Lusófona, também já dei na Universidade de Aveiro. Qual é que é a cadeira? Em Aveiro era Martim do Livro. Martim do Livro e na Lusófona? Na Lusófona é um workshop de... coaching de autores, porque depois há aqui uma componente de profissional, trabalhar também com autores, ser agente literário, etc. E somado isto tudo, ser um leitor bastante compulsivo e diversificado, digamos assim, e de ler muita coisa diferente, que também acaba por fazer com que este livro apareça, que acaba por ser resultado de muitas das leituras de tu ao fim de 30, 40, 50 livros do ano, vais somando histórias, vais ouvindo outras e de repente pensas, epá, isto se calhar dava uma coleteira interessante, porque quantas vezes nós lemos uma biografia, estamos ali duas semanas a ler as 800 ou 900 páginas do livro e chega ao final, seis meses depois, a gente lembra-se da história pícara, da história curiosa, que vai reproduzir aos amigos e que no jantar aproveita um silêncio incómodo para contar essa história. As outras 800 páginas foram completamente eliminadas da nossa mente. E eu achei que isso era engraçado, se calhar só reunir num livro essas histórias mais curiosas, pegando em personagens desde o Charlie Chaplin, o Isaac Newton, o Einstein, pessoas relativamente próximas dos nossos referenciais culturais, e todos têm muitas vezes ali uma bizarria, uma história curiosa para contar, e foi essas histórias que eu quis explorar um pouco. Mas depois também ir buscar... outros temas, por exemplo, estamos aqui a falar da nossa memória, eu gosto muito de ler coisas sobre o cérebro, e então perceber que o cérebro a melhor coisa que faz é esquecer, efetivamente, para ficar otimizado, mas também que passa a vida a enganar-nos, nós temos todos muito orgulho no nosso cérebro, mas na verdade o cérebro, quando vê dois factos que não percebe a sua relação, inventa a sua própria história, o que faz criar muitos mal-entendidos. E que nós, efetivamente, até por uma questão de proteção, transformamos aquilo que são só dois factos soltos e sem relação causal entre eles, numa verdade absoluta. Portanto, é deste tipo de coisas que o livro também é feito. E é então o livro que temos hoje em cima da mesa, Miscelânea de Factos Essenciais e Curiosidades Inúteis, do Sr. Lubbock. Já lá vamos. Como é que surgiu o teu interesse pelos livros? Foi desde muito cedo? Apareceu mais tarde na tua vida? Quando é que começaste a ser... apresentaste-te também como um leitor compulsivo? Quando é que começaste a ser um leitor compulsivo? As primeiras leituras, aí não era compulsivo, foram cerca dos 7, 8 anos com a versão infantil do Tom Sawyer. Deram uma versão infantil do Tom Sawyer no aniversário, eu creio que aos 8 anos, não foi aos 7? Aos 8 anos. Foi o primeiro livro que li na vida e que nunca mais me esqueci. E que nem sequer foi uma experiência efetivamente muito gratificante e que guardo na memória até hoje, até porque 5 ou 6 anos depois li a versão original do Mark Twain, que é um escritor absolutamente extraordinário, mas a verdade é que o que eu gostei verdadeiramente foi daquela versão infantil aos 8 anos e de estar sentado na varanda a comer croissants da festa do dia anterior. Acho que foi isso também que me ajudou a cristalizar na mente uma ideia por vezes um bocadinho romântica ligada ao livro. E a partir daí fui lendo o que ia aparecendo à frente. Nomeadamente quando vivia numa terra pequenina e mudei depois para estudar noutra, e aí havia uma biblioteca municipal e a descoberta que podia requisitar livros à vontade e não tinha qualquer custo, foi uma boa experiência. Mas não sentes, eu também li muitos livros de bibliotecas, e não sentes assim uma mágoa por não teres muitos dos livros que leste? Eu sinto isso, sinto que na altura foi muito, é muito bom, e continua a ser, eu continuo a frequentar, e já disse aqui várias vezes, a rede de bibliotecas de Lisboa, que eu acho que está bem organizada e é um serviço incrível mesmo, e gosto particularmente da Biblioteca dos Olivais, e envio um beijinho às senhoras da Biblioteca dos Olivais, mas depois já há aquela coisa, é que eu gostava mesmo de ter ficado com o livro, li aquele livro da biblioteca, e alguns até já podem estar esgotados e não estão à venda, e não fiquei com ele. Uma coisa é certa, há livros que eu nem sequer me lembro que os li já, pois. Porque já foram há tantos anos que já nem me lembro, mas sou um bocadinho desprendido com os livros, até no eu empresto livros e não faço o controle de quem é que emprestei, eu não me importo que os amigos sublinhem os meus próprios livros, porque eu também sublinho de obras, páginas, não sou muito agarrado a essa parte. Agora, claro que sim, que olho para trás e penso, pá, gostava de ter aquela edição, até livros que até comprei depois, mas eu queria ter aquele livro, aquele exato, objeto. Exato. Lembro-me de estar a ler um Manual dos Inquisidores, em 95 ou 96, assim que o livro saiu, o livro chegou à biblioteca, eu requisitei o livro imediatamente, e era esse exemplar que eu queria, não aquele que eu tenho em casa que não o li. Portanto, quando compro aquele exemplar, era por ter uma boa memória do Manual dos Inquisidores de António Lobo Antunes, mas o que eu queria verdadeiramente, se calhar, era outro livro. Exato, assim, exato. Nesse sentido, o livro tem essa coisa muito de físico, de nós nos agarrarmos aos objetos. Portanto, sim, de alguma maneira. E quando é que te apercebeste que essa tua paixão pelos livros poderia transformar-se numa profissão? Ora bem, eu andei a vida toda a tentar que se transformasse numa profissão. Eu, quando saí da faculdade, trabalhei como publicitário, experiência muito gratificante e gostei muito, mas que já não suportava mais. A verdade é essa, já me custava cada vez mais, porque não percebi que efetivamente tinha que tomar uma decisão de vida. Acabaria por aquilo que tinha sido um grande amor, que era a publicidade, transformar-se num ódio absoluto, ou então saía a tempo de mudar para aquilo que eu tinha ocupado mais tempo da minha vida a fazer, que era ler e estar com livros e a escrever e tudo o que tivesse que ver com a área da literatura. E efetivamente acabou por ser uma oportunidade que tive a partir de algum trabalho de consultoria, ainda freelancing, quando estava a trabalhar na publicidade, de começar a trabalhar para editoras. Uma, duas, três, e a certa altura já tinha tanto trabalho fora como consultor, como tinha como publicitário. E foi um salto de fé. A certa altura disse, epá, olha, vou tentar. E já há 12 anos que estou nisto. E a ideia que eu tenho é que é preciso mesmo dar um salto de fé, tendo em conta que nós associamos ao mercado, ou seja, não associamos propriamente estabilidade ao mercado editorial e ao mercado dos livros. Não, de todo. Não tem sido fácil? Como é que tem sido o teu caminho a esse nível? Eu sou um bocadinho esquizofrénico, porque a partir do momento que vim para o setor editorial encarei isto como um negócio e como trabalho, e como tal há muito pouco romantismo na forma como abordo os livros de um ponto de vista profissional. Tenho a sorte de gostar muito daquilo que faço, mas abordo aquilo de uma forma bastante profissional e às vezes até fria, sem pensar no objeto em si. O que difere por completo e absoluto das minhas leituras pessoais e quando chego a casa. Daí que também, ao mesmo tempo, nessa onda de esquizofrenia, eu trabalho essencialmente com ficcionistas no meu local de trabalho, mas em casa, tirando as leituras que tenho de fazer no escritório, ou melhor dito assim, quando eu chego ao final do ano e vejo todos os livros que li naquele ano, que pode chegar ali aos 70, 80 livros, há ali 20, 25 que se calhar têm de ser de ficção, e coloco têm de ser de ficção porque são livros que eu tenho ali para estar preparado para desempenhar a minha profissão, para programar, para representar os autores, para vender direitos, para fazer para coordenação, etc, etc. Isto é a parte profissional e que eu faço porque tenho de fazer. Porque há livros que tens de ler por causa da tua... Minha atividade. Da tua atividade profissional. Que cada vez mais confesso, o que me apetece ler é não ficção. O que leio é não ficção. Okay, okay. É ler sobre história, é ler ensaio, é ler muita ciência. Eu gosto muito de ler sobre ciência. E são essas as áreas que entram na minha casa, são esses os livros que eu acabo por comprar para a minha biblioteca pessoal. Não vou dizer que é excruciante a outra área, porque não é de todo, mas associo a trabalho cada vez mais. A ficção eu associo a trabalho, que é um bocadinho estranho, porque se calhar seria de assumir que a ficção seria para associar ao lazer e a não ficção ao trabalho. Sim. E acontece-me exatamente o oposto. Como gosto muito do que faço, não tenho problemas em ler ficção no local de trabalho. Mas efetivamente em casa, para casa, livros para casa. Não me lembro da última vez que comprei um livro de ficção. E consegues fazer com que seja aí metade-metade ou acabas mais... Não, é mais não ficção. Não, a minha pergunta é se lês mais livros por causa da tua atividade profissional ou ligados à tua atividade profissional ou... Por gosto. Ou por gosto, vá. Por gosto. Colocando as coisas assim. Lês mais por gosto? Sim, okay. Muito. E ainda mais... consegues encontrar esse tempo? Sim, porque leio muito. Eu tenho um problema que é ter muitas insónias e então passo muitas horas acordado, infelizmente. Quantas horas lês por dia, meu caro? Leio mais em páginas, leio 80, 90 páginas por dia. Por dia, pronto, ok. O que pode dar média. Consoante os livros. E tentas manter esse objetivo ou é uma coisa que acontece naturalmente? É uma coisa que acaba por acontecer de forma natural. Claro que se estivermos a falar de um livro com uma paginação mais generosa, se calhar não são 80 ou 90, não é? Mas um livro normal, digamos assim, será à volta disso. O que mudará alguma coisa como duas horas e tal. Às vezes mais, depende muito. E às vezes também a vida não o permite e não se lê nenhuma página, passa-se uma semana sem abrir um livro. Também acontece, pode acontecer. Não é algo que seja muito regular, mas acontece, evidentemente. Eu estive recentemente numa feira de livro, em trabalho, na feira de livro de Guadalajara. Estive lá quase três semanas em trabalho, li nos primeiros dois dias e ponto. Não deixa de ser curioso, não é? E li aí 10 páginas, 20 páginas, tirando a viagem, e depois estive lá duas semanas. Uma pessoa vai a uma feira literária para não ler. Para não ler. Porque é de tal modo intenso. Sim, claro. E é de tal modo negócio. Até porque ali estava com funções muito específicas, coordenação do pavilhão português, etc., que na verdade o que menos me apetecia era ler. Claro. Vi muitos concertos, o que foi ótimo, porque há muitos concertos. Desde ouvir o Camané à Cátia Guerreiro, foram ambos convidados para estar nessa feira, por exemplo, da área do Fado. Um deles vamos ouvir aqui hoje ainda. O Camané ainda vamos ouvir. Verdade. Aliás, vamos ouvir agora. Porque não? Muito bem. Sei de um rio, Camané, vamos a isso. As estrelas nele sempre debruçadas são as luzes da cidade. Sei de um rio onde a própria mentira tem o sabor da verdade. Sei de um rio, meu amor, dá-me os teus lábios, dá-me os lábios desse rio que nasceu na minha sede, mas o sonho continua e a minha boca até quando ao separar-se da tua vai repetindo e lembrando. Sei de um rio. Thank you.

E era um homem notável que sabia diversas línguas, que aprovou a lei dos feriados no Parlamento Britânico, que aprovou uma lei para a defesa do património edificado, que se dedicou a mais áreas científicas do que aquelas que se calhar nós sequer sabemos que existem, etc, etc. Era um absolutamente notável com que o Darwin encontrava como feedback às suas teorias. E depois, para suprema bizarria, passou 3 meses a tentar ensinar o cão a ler. E era um bocadinho... Com resultados, resultados positivos? Evidentemente que não. Ok, pronto. E era este tipo de contradição que eu também procurava muito neste livro, que também esta ideia que nós não somos só uma coisa. Nós pensamos no Charles Darwin, no Einstein, e achamos que é uma figura. E não é, são pessoas com dimensões muito, muito diferentes. E algumas com histórias caricatas, ridículas, azares... O Charles Darwin, que estávamos aqui a falar, na verdade nós temos a seleção das espécies e aquela teoria que revolucionou por completo não só a ciência, mas também a filosofia, a política, até alguma série de estudos na área das ciências sociais, alguns de forma muito enviesada ao que ele disse. E era de facto um homem incrível, que se não fosse aquela obra estaríamos todos muito mais pobres ou teríamos levado muito mais tempo a chegar onde estamos. Mas na verdade, quando o livro foi apresentado ao editor, o editor deu-o a ler a um leitor de editor e o leitor disse: bom, esta coisa da seleção das espécies tem algum interesse, mas o autor devia ir a falar sobre pombos, porque toda a gente gosta de pombos. Esta foi a justificação que ele deu. Felizmente aquilo não foi avante. Ele lá publicou o livro, uma tiragem, creio que de 1200 exemplares, custou em 2 dias, uma coisa assim, que efetivamente foi algo que suscitou logo muito interesse no espaço público, a discussão da teoria da origem das espécies, etc. Ficamos a saber que o editor Darwin era mais pombos, não é? Era mais pombos. Paulo, há bocadinho no início de conversa, e quando começaste por apresentar o livro, começaste a falar sobre o processo, mas não de forma muito detalhada. Certamente que foram, como disseste, a partir das tuas, estas histórias, conseguiste ter estas histórias aqui reunidas a partir das tuas leituras, com certeza, mas explica-me melhor aqui qual é que foi o processo. Demorou quanto tempo? De quem é que partiu a ideia? Essas coisas todas. O processo foi para combater a minha péssima memória, ou melhor, o objetivo para combater a minha péssima memória, que eu tenho memória mesmo muito, muito má. Antes de saberes que irias escrever o livro, irias editar o livro, começaste a anotar histórias, ou não? Comecei a perceber que havia uma série de histórias que eu já não tinha alguns detalhes, tanto que no decorrer destas entrevistas do âmbito do livro, às vezes perguntam algumas diretamente e eu percebo que nem já esta já consigo, mesmo depois de as ter lido 3, 4, 5 vezes, as ter escrito, reescrito, revisto, visto impressas, e a minha memória nem assim consegue fixá-las. Portanto, este primeiro objetivo, primeiro importante, que era reter algumas destas histórias que eu achava interessantes. Porque efetivamente, ao fim de se calhar 20 anos a ler livros, sim senhor, assim não, onde há não ficção à mistura, eu não me lembrava de um centésimo de nada. Estar a falar com amigos sobre o mesmo livro e eu não me lembrava de absolutamente nada do que estávamos a falar. Então comecei a achar que se calhar seria interessante começar a percorrer os sublinhados e as notas à margem que vou fazendo quando leio. E nessa altura comecei a perceber que efetivamente havia ali algumas histórias. E de repente surgiu uma ideia que talvez fosse interessante, talvez houvesse mais pessoas com problemas de memória, mas também houvesse pessoas que achassem boa ideia ter um compêndio com um conjunto de histórias que podiam usar num qualquer jantar onde um silêncio incómodo se instalasse. E apresentei a ideia à editora. A editora, de forma muito entusiasta, disse imediatamente que achava graça ao livro e que queria vê-lo materializado. E daí, a escrita não levou muito tempo, porque eu tivesse que fazer um livro agora, de raiz, levaria certamente muito mais tempo, porque já gastei muitas histórias. Exato. Ali, quando estive a trabalhar, estamos a falar de 7, 8 meses, mais ou menos, com 7, 8 meses a escrever, mas aproveitando muitas das leituras que já tinha para trás, porque como depois temos isto todos sublinhados, é relativamente fácil pegar nessas histórias. Agora, se fosse fazer um novo, este foi entregue no final de julho, já teria mais dificuldade, não teria muita dificuldade em conseguir entregar um livro este julho, por exemplo, teria, porque efetivamente já gastei muitas histórias. Eu estava aqui a folhear o livro e algumas, a olhar para algumas das histórias e abri o livro e a primeira delas foi logo o maior palavrão da língua portuguesa, tenho o azar. Se queria ler algumas das histórias, ou a primeira que encontrasse... É preciso coragem para ler a palavra. Coragem. Eu não consigo. Não consegues? Mas são 43 caracteres, creio. Não é? 46 letras. 46. E diz respeito a um paciente que sofre de uma condição que decorre da aspiração de cinzas vulcânicas. Está-se mesmo a ver que falamos do vocábulo. Ok, não vou. Preciso coragem. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Pneumultra. Epá, não, isto é impossível. Mas existe, está dicionarizado. Não é mentira, está devidamente dicionarizado. E mesmo nas outras, eu tive esperança que conseguíssemos dizer aqui uma das outras que está no top 3, mas não, nem isso. Não é fácil. Não é fácil. Mas já sabe que a maior palavra portuguesa descreve, não é, a condição que decorre da aspiração de cinzas vulcânicas. Uma coisa bem específica, não é? Verdade, bem específica. Talvez um médico, talvez quando tiveres um convidado médico ele consiga dizer. Exatamente. Nós teremos mais dificuldades. Olha, tens alguma história preferida? Alguma de que gostes particularmente? Ou já te esqueceste? Não esqueci todas, mas tenho, às vezes é personagens de quem gosto muito, e depois, sei lá, agora de repente há um personagem que eu gosto mesmo muito, que é o Einstein, que deu uma vida incrível, cujas teorias eu já li muitas vezes, mas continuo com dúvidas e com muita dificuldade em perceber tudo. Era de facto um grande gênio. E durante muito tempo a internet é ótima para criar falsos mitos. Já agora, o Einstein era ótima matemática, como é evidente. Não, ele não era mau aluno na matemática. Ainda hoje se vê aí. Einstein era mau aluno na matemática. Não desista dos seus sonhos, você também pode conseguir. Exato. Mas eu, efetivamente, ele tinha algumas dificuldades, nomeadamente de linguagem, ao ponto da empregada de limpeza chamava-lhe o estúpido. Porque era uma criança que, por não ser tão expansiva, as pessoas levavam a crer que teria pouca inteligência. Mas já agora, o Einstein, aos 15 anos, já fazia operações que, se calhar, nós estamos uma vida toda e não lá chegamos, cálculo diferencial, integral, etc. Mas também diga-se, em bom da verdade, que ele termina, evidentemente, da sua licenciatura e não foi o melhor aluno. Uhum. Portanto, estas coisas também, a gente é bom sempre relativizar estes aspectos sempre e estes juízos fáceis, mas quem conhecesse o menino Einstein de 4, 5 anos e falasse com a sua empregada, ele diria que era uma criança estúpida. Na verdade, foi quem veio a revolucionar por completo a ciência e muitas outras áreas adjacentes. Portanto, o Einstein é um daqueles que eu acho muito interessante. E depois, porque já quando o Einstein morre, e o médico legista que faz a autópsia achou que era boa ideia extrair-lhe o cérebro. Uhum. Então extrai-lhe o cérebro para tentar fazer investigação e perceber o que é que tinha de especial aquele cérebro. E não satisfeito, os investigadores pediam lascas e ele enviava lascas para investigadores espalhados pelo mundo inteiro. E durante 40 e tal anos caímos ali num limbo em que havia um vazio legal em que ele não era obrigado a entregar de volta o cérebro. Então manteve o cérebro dentro de um frasco devidamente acondicionado, ia cortando lascas e enviando para o mundo inteiro. Então quer dizer que neste momento há partes do cérebro de Einstein espalhadas por aí. Isso é incrível. Mas o cérebro, digamos assim, o que restou dele, e foi grande parte, estamos a falar de pequenas incisões o que ele fez, não estou a relativizar, mas foi o que foi, está ainda em Princeton, porque ele entregou ao colega que o sucedeu no cargo. Quando está para morrer, o médico decide então entregar o cérebro do Einstein. Claro que não se... Claro, quer dizer, não... Todas as investigações foram conclusivas e não se encontrou nada de especial no cérebro do Einstein, que já agora... nem sequer está relacionado com o tamanho do cérebro, ou seja, porque o Einstein não tinha um cérebro particularmente grande. Uhum. Utilizava-o de forma diferente, digamos assim. Era estúpido. Era estúpido, segundo a empregada, é verdade. Paulo Ferreira, convidado desta noite das Madragoas, trouxe-nos esta miscelânea de factos essenciais e curiosidades inúteis do Sr. Lubbock. É um almanaque que reúne um somatório de factos de todas as áreas do conhecimento, tão inúteis quanto importantes, assim como um imprescindível sortido de quebra-gelos e desbloqueadores de conversa. Qual é que é o teu desbloqueador de conversa preferido deste livro? Aconselhas-me aqui algum? Falei dessa situação em que poderia precisar assim de um para... Pá, sabes que isto depende muito, às vezes basta uma pequena nota. Além das histórias, há um conjunto aqui de listas, digamos assim, divididos por áreas, e podes simplesmente dizer que o Sol, que tem 5 mil milhões de anos, vai ser extinto daqui a outros 5 mil milhões de anos, portanto não vale a pena estarmos muito preocupados e levarmos uma vida tão estressante, porque ninguém se vai safar. Portanto, basta se calhar avançar. Acho que vou usar essa, e é animadora. Animadora, é bom para começar o jantar. Cria um bom ambiente, acho que sim. Olha, Paulo, vamos passar a outra das tuas escolhas musicais, chama-se Casa Fechada, este tema que vamos ouvir na voz do António Zambujo. Queres dizer alguma coisa? Que eu já percebi que o Paulo é um melómano, e se quiseres dizer alguma coisa a propósito deste tema. Eu melómano não direi, tive sorte porque gosto muito de fado e gosto muito de música portuguesa. Uhum. Portanto, quando me foi pedido os 5 temas foi relativamente fácil. Eu gosto muito da voz do António Zambujo e gosto particularmente, não sei se é a versão que vamos ouvir da Casa Fechada, mas é uma versão que ele canta ao vivo, que eu verdadeiramente o que gosto é de ver o António Zambujo em álbuns ao vivo, e ao vivo eu gosto mais da versão vivo do que a versão menos controlada, onde ele dá mais aso à voz que tem, que é de facto uma voz incrível, com uma série de tonalidades, é quase como um quadro com milhares de tonalidades. Eu gosto efetivamente muito da voz dele e gosto particularmente da interpretação dele aqui da Casa Fechada. Aquela casa fechada não tem vasos na entrada, nem se vê luz de uma vela. Aquela casa fechada não tem vasos na entrada, nem se vê luz de uma vela. Dizem que a casa está morta, já ninguém lhe bate à porta, nem se assoma na janela. Dizem que a casa está morta, já ninguém lhe bate à porta, nem se assoma na janela. Às vezes passam rapazes para mostrar que são capazes, jogam pedras ao telhado. Esse lar que ninguém quer já foi de homem e mulher antes de ser condenado. Esse lar que ninguém quer já foi de homem e mulher antes de ser condenado. Aquela casa fechada onde o sol tinha morado e entrava sem bater, já foi estimada por ti noutros tempos que eu vivi e não consigo esquecer. Já foi estimada por ti noutros tempos que eu vivi e não consigo esquecer. No dia em que tu partiste, a casa ficou tão triste, desde aí que não a vejo. No dia em que tu partiste, a casa ficou tão triste, desde aí que não a vejo. Fechei a porta da escada, fiz uma cruz na entrada e mandei a chave ao tejo. Fechei a porta da escada, fiz uma cruz na entrada e mandei a chave ao tejo. Vestia saia rodada para apimentar a chegada do meu amor. No mural postei as bodas, rezei nas capelas todas do meu amor. Vem lá de longe da cidade e tem o sol. beijos e recados em retratos meus. Pensei em casar no fim do verão que vem, antes pudesse o verão não mais ter fim. Que eu estou tão nervosa com esta coisa do casar, meu Deus. Vesti a saia rodada para apimentar a chegada do meu amor. No mural postei as bodas, rezei nas capelas todas do meu amor. Por tantas vezes pensei eu também sair daqui atrás dos braços seus, de cabeça ao vento e a duvidar o que faz eu tudo. São os ciúmes que a saudade tem, e se aos ciúmes eu já disse adeus, hoje mato inteiras as saudades que o rapaz me dá. Vesti a saia rodada para apimentar a chegada do meu amor. No mural postei as bodas, rezei nas capelas todas do meu amor. Do meu amor. No mural postei as bolas, rezei nas capelas todas do meu amor. Vesti a saia rodada para apimentar a chegada do meu amor. No mural postei as bolas, rezei nas capelas todas do meu amor. Estávamos nós a falar sobre o António Zambujo, e o Paulo, o meu convidado de hoje, dizia que gostava particularmente de ouvir o António Zambujo ao vivo. Eu acho que acaba por acontecer um bocadinho com todos os, assim, os intérpretes ligados ao fado. Se calhar ao vivo ouve-se ali qualquer coisa de diferente, não é? Assim, e eu sinto o mesmo com a Carminho, que foi a voz que acabámos de ouvir. Sim. Ouvimos aqui a Saia Rodada. Tem bons discos, mas, por exemplo, no caso da Carminho, eu acho que isso é muito evidente. Os discos são muito bons, mas ao vivo aquilo ganha uma outra dimensão. Não sei se concordas comigo ou não, Paulo. Nunca tinha pensado nisso, mas efetivamente, de 4 das 5 escolhas, ainda só ouvimos 4 que escolhi, gosto deles todos mais ao vivo, portanto, sim, se calhar... É bem provável. É bem observado, nunca tinha pensado nisso, mas efetivamente, até agora, tudo o que já ouvimos, já felizmente os ouvi todos ao vivo, alguns mais do que uma vez. A Ana Moura e o Teres Amores são provavelmente recordistas, ouvi mesmo muitas vezes. Mesmo muitas vezes. E efetivamente, sim, concordo contigo que ao vivo é outra coisa, sobretudo quando eles se deixam ir. Ou pelo menos é aquele improviso que a gente sabe, que na verdade não é improviso, mas parece. Porque depois a gente, quando vai ao quarto concerto e percebe que a piada é mesmo, eu improviso. Exato. Se calhar não é improviso, mas enfim. Nós queremos acreditar que sim, queremos, ficamos com essa. Ficamos bem, e somos enganados cada vez que ouvimos, o que é bom. Hoje temos connosco esta miscelânea de factos essenciais e curiosidades inúteis do Sr. Lubok. É uma edição da Objetiva, convém dizer, até porque o meu convidado, o Paulo Ferreira, é muito bem tratado pela editora, ele já disse, e por isso fica aqui um abraço à equipa da Objetiva que edita então esta miscelânea. Olha, estava aqui a ler que o braço direito de Stalin era maior do que o esquerdo, que não deixa de ser uma curiosidade bem... Não deixa de ser irónico, não é? Ele tem o braço direito melhor do que o esquerdo. Exatamente. Incrível. Politicamente, podíamos fazer aqui uma leitura, mas não vamos fazer. Stalin era também um leitor compulsivo de obras literárias e ligadas à história. Exatamente. Sofria de hipocondria, camarada Stalin, estamos juntos, amigdalite crónica. E não só era hipocondria, como mandava cartas aos elementos do executivo a perguntar se estava tudo bem, se já tinham feito os últimos exames. Portanto, era uma pessoa preocupada com o seu executivo. Até o mandar assassinar, claro. Exato. Mas antes disso era uma Eu ia dizer também, outra ironia, muito preocupadinho em não morrer, não é Stalin? Sugeres mais alguma curiosidade? São muitas as do livro e eu prefiro que sejas tu aqui a apontar uma outra, uma história, uma figura, já vi por aí o Fernando Pessoa, mas entretanto perdi-o. O Fernando Pessoa é a história de Fernando Pessoa, é de facto aquela caixinha de surpresa, uma matriosca, não é? Quando a gente pensa que já sabe tudo, aparece mais uma e mais outra história. E houve uma história que eu piquei da biografia, do perfil, talvez seja mais isso que o António Bega Ferreira faz do Fernando Pessoa, um livro que se chama Fazer pela Vida. Está publicado na Ciro e Alvim. E nesse livro, Fazer pela Vida, o António Bega Ferreira vai, no fundo, acaba por fazer um perfil biográfico, mas a partir de todas as coisas que o Fernando Pessoa andou a fazer, porque ele não escreveu só, ele, coitado, tinha de fazer pela vida para não vou dizer o pão na mesa, mas para pagar o absinto, que era muito o que ele ingeria. E fez um bocadinho tudo. E uma das coisas que ele tentou foi meter-se no negócio das minas. Portanto, ele chegou a criar uma empresa de extração de minas. Claro que não correu bem, como milhares de outros negócios não correu bem. Sim. Mas pronto, era o Fernando Pessoa. Também tentou criar uma produtora de cinema para a qual desenhou o logotipo e escreveu os argumentos para os filmes que haviam de ser realizados. Mas também decidiu que seria bom traduzir para inglês ditados populares. Portanto, ele, no fundo, precisava de fazer pela vida, e esse livro, de resto, do António Bega Ferreira, é um livro que eu recomendo vivamente, é muito, muito interessante, onde nós ficamos ali com uma perspectiva que vai além do poeta, do escritor, Fernando Pessoa, e percebi que ele foi muito mais coisas do que poeta e escritor, ao menos tentou. Este livro tem muitas histórias curtas, mas tem ainda umas listas mais curtas, eu acho que acaba por dar, não sei se esta é a palavra, se adequa, tratando-se de um livro, mas ritmo ao livro, e há aqui listas bem interessantes, por exemplo, uma lista de superstições. Aproveito para te perguntar se tens alguma, Paulo. Eu acho que mais ou menos nós no nosso dia a dia acabamos por ter, mas mais ou menos tenho superstições, tenho hábitos e tenho. Com o chão na mão esquerda vem aí dinheiro, eu não sabia disto. Pois há coisas incríveis e há coisas. Nós somos muito estranhos, nós, pessoas, genericamente, somos muito estranhos. Há coisas muito estranhas, mas saber também que o Vaticano é o país com a maior taxa de criminalidade do mundo tem a sua graça também. Também tem a sua graça, porque são tão poucos que sempre que alguém rouba uma carteira, aquilo imediatamente a taxa vai lá para cima, não é? Mas eu por acaso, eu acho que pode até ser por outro motivo. Havia uma história de uma figura que depois ficou associada ao catolicismo, o cardeal Newman, mas ele era protestante, e ele dizia que quando fez, era protestante, converteu-se ao catolicismo, e quando ia à igreja protestante deixava o chapéu à entrada da igreja, e quando saía do culto levava o chapéu, tudo ótimo, não é? Não acontecia nada. Quando foi para a Igreja Católica, fez a mesma coisa, deixou o chapéu para ir à missa. Quando voltou já não estava lá o chapéu. Tinha desaparecido o chapéu. E entre católicos normalmente costuma-se dizer que, de facto, a Igreja Católica é o espaço para os pecadores. É o espaço para os pecadores. Por isso estamos à vontade em relação a isso. Paulo, mais alguma história? Mais alguma coisa que queres dizer? Aliás, eu estava aqui a olhar também para a contracapa. Então a penicilina foi descoberta por acaso? Foi. Tal como o Viagra? Sim. Ora, por acaso, como assim? Pronto, a penicilina foi descoberta efetivamente por acaso, porque o Sr. Fleming foi de férias, deixou o laboratório numa grande balbúrdia e a certa altura percebeu que havia um fungo que tinha outros efeitos que ele não estava à espera. A do Viagra foi porque basicamente a farmacêutica, que não vou dizer o nome, estava a fazer uma série de investigações para o estreitamento das veias junto ao coração, a vulgangina, e a certa altura fez uma série de testes com humanos e percebeu que as veias do corpo sobre os quais havia reação não eram exatamente as do coração. E percebeu que havia ali outro negócio, que era o negócio do Viagra. Um negócio bastante lucrativo. Exatamente. Passagem. E evidentemente esqueceram a outra investigação de coração e investiram no outro. Sim. O nosso oxigênio, o oxigênio que inspiramos, já passou pelos pulmões. Sim, Napoleão. Porque é uma para resumir e de forma rápida, é uma reciclagem, vá. Portanto, okay. Sim, é uma graça, uma forma como colocamos as coisas. Ok. Sim. Sim. Muito bem. Sim. Esta e outras miscelâneas nesta miscelânea de factos essenciais, ou esta e outras curiosidades nesta miscelânea de factos essenciais e curiosidades inúteis do Sr. Lubbock. Estamos no final desta conversa em que conversei com o Paulo Ferreira. Paulo, tu tens um romance, não é? Tenho um romance. Onde sim. A Vida Se Perde, editado pela Quetzal. Queres deixar. Ele ainda está à venda? Está, está. Ainda está. Deve andar por aí. Não, está. Acabei de confirmar que está. Está. Na está. UC, pelo menos. Sim. Pelo módico. Tem um preço muito simpático, devo dizer, não vou dizer. Tem. Mas, ou seja, para muito quem se queixa. Para quem se queixa do preço dos livros, este está a um bom preço. Paulo, queres falar sobre isto? 2011 já lá vão 8 anos. Já lá vão 8 anos. Sentes confortável com o teu romance? Sinto, não tenho esse tipo de... Estás a pensar em editar alguma coisa? Neste momento não, neste momento estou mais interessado em continuar a trabalhar em não-ficção do que propriamente em ficção. A minha editora de ficção efetivamente é a Quetzal, foi lá que eu publiquei. Este livro, como era um bocadinho diferente e era não-ficção, decidi por ter sido muito bem recebido, braços abertos mesmo na editora. Só tenho a dizer bem do objetivo, e já agora digo outra vez. Efetivamente, os romances acabaram por ficar um bocadinho para segundo plano. Vão sendo trabalhados, mas ficam. Agora, por acaso, fiquei com curiosidade de ler o teu livro, pá. Eu acho que vou à procura. Posso fazer chegar mais um pouco. Então, pronto, olha. Com todo o gosto. Faz-me chegar então aqui este romance Onde a Vida Se Perde, do Paulo Ferreira. Este livro ainda está à venda, apesar de ter sido editado há 8 anos, em fevereiro de 2011, pela Quetzal. Mas hoje falámos sobre outro, sobre esta miscelânea de factos essenciais e curiosidades inúteis do Sr. Lubbock. Queres acrescentar alguma coisa a propósito deste livro? Alguma que querias ter dito? Isto é, são tantas as curiosidades, a certa altura torna-se difícil. São 200 e tal curiosidades, pois, mas não sei quantas listas. Nós falámos aqui de algumas coisas que são exemplificativas daquilo que podemos encontrar no livro. O livro que me agrada no livro é que nós não gostamos só de futebol, gostamos de futebol e depois se calhar gostamos de atletismo e se calhar não gostamos de basquete. Nós não gostamos só de um género musical, gostamos de 10. Nós não vemos só cinema de autor, também gostamos de cinema americano. Portanto, também nós gostamos de saber de ciência, política, desporto, economia, histórias curiosas sobre pessoas, sobre os alimentos, a evolução do homem, etc. E esse livro acaba por ser uma boa balbúrdia, ou seja, nós temos uma história sobre cada uma dessas coisas e é quase que uma tentativa de uma mini conhecimento geral em 3 horas, ficar aqui com 200 ou 300 boas histórias e 200 ou 300 boas ideias sobre áreas completamente diferentes umas das outras. E agora confesso que estavas a falar, eu já estava aqui perdido. Confesso que já estava perdido aqui nestas histórias, porque de facto algumas delas são bem interessantes. Por exemplo, será que o milho é um produto extraterrestre? Por exemplo, exato. São perguntas para as quais este... Não é extraterrestre, mas não existe na natureza. O que quer dizer que se o homem deixar de o tratar, ele não vai florescer. Ok. Porque parte de um produto base, de um alimento base, que era o teocinto, que pelas suas características só era aproveitado uma parte dele, digamos assim, o que vai acabar por desembocar no milho, através da evolução, da seleção natural, entre aspas, acaba por desembocar no milho. Mas se nós deixarmos de plantar milho, ele não vai crescer espontaneamente na natureza, isso é seguro. Precisa mesmo que o humano esteja em cima dele, digamos assim. Ok, eu queria terminar aqui com uma pergunta. Respondeste a essa? Eu queria terminar com uma pergunta para que as pessoas fiquem com vontade de comprar o livro, mas entretanto. Mas já que estamos na Rádio Amália, acho que valia a pena relembrar o Carlos do Carmo, porque há uma história com o Carlos do Carmo. Neste livro? Sim, é. Sim. Sim. Que parte de uma história que para os nossos ouvintes de outra geração será evidente, mas que para mim foi uma completa surpresa. Eu gosto muito do Carlos do Carmo, acho que é a voz que nós temos. A voz, apesar de não ter selecionado nenhuma música do Carlos do Carmo, é a voz. E efetivamente achei muito interessante quando descobri que em 1976 Portugal jogou forte na Eurovisão. E todas as canções... Todas as canções, é verdade. Foi é verdade. Pelo Carlos do Carmo. Foi uma história absolutamente maravilhosa. Dá vontade de repetir sempre, para ter sempre o Carlos do Carmo a cantar tudo. Fica aqui a sugestão. E acho que a canção escolhida acabou por ser Uma Flor de Verde Pinto, não é? Acho que foi aquela que representou Portugal entre muitas. Mas sabes o que é o mais incrível? É que depois uma pessoa vai ver a lista de canções que ele interpretou no Festival da Canção cá. E eram todas incríveis. E ao contrário daquelas que ganhavam. Exatamente. Mas ou seja, mesmo aquelas que não representaram Portugal nesse ano, cantadas Exato. Todas elas, obviamente, pelo Carlos do Carmo. Porque tudo dito pelo Carlos do Carmo fica melhor também, há que perceber. Também é verdade, isso. Eu acho que ele poderia cantar. A voz do Carlos do Carmo em todo lado, nas salas de espera, de treinamento, todo lado, a voz do Carmo fica sempre melhor. Não é com a voz do Carlos do Carmo que terminamos a conversa de hoje com o Paulo Ferreira, autor desta miscelânea de factos essenciais e curiosidades inúteis do Sr. Lubbock. Terminamos com uma escolha bem interessante, que junta assim um bocadinho de jazz, talvez, com hip-hop, com fado. Apresenta-me este tema com o qual terminamos aqui a nossa conversa. Uma descoberta relativamente recente, com o álbum também não tem muito tempo, do Júlio Rezende, o Cinderella Cyborg. Ele tem uma versão absolutamente incrível. Uma música chamada Lisbon Hood, que junta, como dizes, muito bem, o piano dele, portanto ali a ligação de alguma maneira ao clássico, mas também ao jazz, mas depois coloca-lhe em cima hip hop, rap, e ainda consegue colocar um refrão com uma voz que eu não conhecia, que depois fui investigar e percebi que é de Eurovisão, o Pelo Madureira, e que é uma voz absolutamente inacreditável, até meio andrógina, e que dá uma cor muito bonita à música, mas o que me surpreende mais é a flutuação ao longo da música, porque nós não sabemos se estamos a ouvir uma peça de jazz, uma peça clássica, se estamos a ouvir um ritmo de hip-hop barra rap, ou se estamos a ouvir... E corri-se, eu ouvi, foi o Paulo que me apresentou a canção, ou seja, ouvi a canção uma vez e assim aos bocados, mas eu percebi de imediato, ou pelo menos essa foi a minha sensação, não sei se vais concordar comigo ou não, mas que isso poderia ser, ou seja, eu já ouvi algumas músicas que tentam ir a todo lado e podia depois correr muito mal. Podia correr mal, não é? Mas muito aqui não, não, não... Aliás, aquela música tem tudo para correr mal. A música que vamos ouvir tem tudo para correr mal. Mas corre bem. Mas corre lindamente. Acho que é... Lisbon Hood, Júlio Rezende, Pel Madureira. Agora não sei o nome do rapaz que faz o rap, mas pronto. Eu estava a ler no outro dia que não é português? Há um alemão que está a viver em Portugal. Está a viver em Lisboa. Podem pesquisar e, aliás, a música também está no YouTube. Não temos mesmo mais tempo. Paulo, muito obrigado pelas sugestões musicais e também por teres trazido esta miscelânea de factos essenciais e curiosidades inúteis do Sr. Lubbock. É uma edição da Objetiva e as Madragoas regressam amanhã, claro. Forte abraço para todos. Never ever arriving in a better place. Even my saddest days get brightened up when I'm walking the streets, eating sardines. I finally got that meaning of dreams. Thanks to that man on the bench, you know your biggest forward. Oh, but so I owe it all to you, and it's time to show it with a rap and a whole song. We clap and we go strong to the top of your seven hills. Within seconds, the show's on. Eu amo todas as coisas, mas sempre mais as que estou vendo. Eu amo todas as coisas. Sempre mais as que estou vendo. Eu amo todas as coisas. Now when I'm with you, I'm feeling kinda blue like a mouse. So I've been flying those miles ever since I'm your child. A city of light, never seen a city that bright. When I'm abroad, I can't wait to come back and get on that flight. Never sit on a bike, cause you're going up and down the hill. Catch a 28, lean back and chill. You got mass appeal, everybody wanna be with you nowadays. Wherever I go, I'm rapping your place, damn right. As coisas, mas sempre mais as que estou vendo. Eu amo todas as coisas, mas sempre mais as que estou vendo. Eu amo todas as coisas, mas sempre mais as que estou vendo. Eu amo todas as coisas, mas sempre mais as que estou vendo. that they feel. 25th of April, you're usually day kill, but even your revolution was a friendly one. Every gun on the globe should have a flower in it, so let's send them some. You magical, perfect, cavalier, we are compatible. The pain that your women felt was unbearable. Inevitable that you sound so tragic when you're singing your national music. We use it as therapeutic. Your name I rooted wherever I go, go wherever I show. I'll never ever give up, that's why you didn't have in my soul. So stay at home is where your heart is when I travel the map. I had a feeling of soldada, so I know where it's at. Right here, and you mine, and I'm yours. And you mine, mine, mine, and I'm yours. And you mine.